Nacional Brasília. É, Brasil, na verdade, o Criador nunca nos abandona. Se estiver demorando um pouco o seu milagre acontecer, é porque ele aguarda o momento certo. Então, você aí, espere mais e busque mais. A vitória com certeza vai chegar. No auge do tormento, fazer uma besteira muitas vezes passam pela nossa cabeça, não é verdade? Então, não devemos entrar em desespero. É no nosso limite, quando achamos que tudo está perdido na vida, que reconhecemos nossas fraquezas e colocamos nossa soberba de lado, nos prostrando humildemente debaixo da soberania do Criador e que Ele proporciona o livramento e derrama grandes bênçãos a todos nós. Tudo que era fardo passa a ser felicidade, alívio e paz. Passa a crer e acreditar e ter um bom dia. Agora em Brasília, 12:16. Então repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, 12:16 de um novo dia. E a você, querido ouvinte, hein? Você está sintonizando aqui na emissora mais potente da América Latina. É, querendo ou não querendo, mas é ela, Rádio Nacional de Brasília, que é via satélite para todo o Brasil e via internet para o mundo. O programa é o Madrugada Nacional. Aqui com a gente, um pouquinho diferente, simplesmente muito alto astral. A propósito, você sintonizado com todos nós, obrigado aí pela sua sintonia. E que tenha você um bom dia. Estamos conversados? Então estamos, né? Mas olha aí, o dólar fechou a sessão dessa segunda-feira, dia 24, em queda. Em semana de cautela antes da decisão de juros pelo Federal Reserve e da divulgação da prévia da inflação oficial no Brasil, prevista para hoje, terça-feira. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 1%, cotada a R$ 4,7326, no menor patamar desde maio de 2022. Já no mercado acionário, Bovespa subiu 0,94% e fechou aos 121 mil pontos, no maior nível desde abril de 2022. E já a Receita Federal abriu a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023 nesta segunda-feira, dia 24, às 10 horas. Esse lote também contempla restituições residuais dos exercícios anteriores e os pagamentos serão feitos a partir do dia 31 de julho. Os pagamentos das restituições do Imposto de Renda 2023 serão feitos em 5 lotes, segundo informações da Receita. A Secretaria da Receita Federal informou que a isenção para compras internacionais de até 50 dólares, se mantida pelo governo federal, resultará em uma perda potencial de arrecadação de 34,93 bilhões de reais até o ano de 2027. O dado consta em uma nota técnica do órgão que foi divulgada nesta segunda-feira pelo jornal Valor Econômico. Até então, somente as remessas de pessoas físicas para pessoas físicas de até 50 dólares estavam isentas. As vendas de empresas para pessoas físicas sofriam uma tributação de 60%. A medida começa a valer em 1º de agosto. As temperaturas devem voltar a cair nesta semana no Rio Grande do Sul, após ter feito cerca de 30 graus em algumas cidades do estado entre sexta-feira, dia 21, e domingo, dia 23. Além disso, a previsão de formação de um novo ciclone na próxima quarta-feira, dia 26, o quarto em 2 meses. No domingo, por exemplo, Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre, os termômetros registraram máxima de 30,3 graus. Na segunda-feira, dia 24, a mínima foi de 16,5 graus, uma variação de 13,8 graus em menos de 24 horas. De acordo com a Climatempo, a explicação para isso é a passagem de uma frente fria pelo estado e a mudança da circulação dos ventos. Na próxima quarta-feira, o Rio Grande do Sul deve ficar em alerta para temporais. A previsão de passagem de um ciclone próximo da região sul do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. A previsão é que o tempo volte a ficar mais estável entre quinta-feira, dia 27, e sexta-feira, dia 28. 4 mortes foram registradas nas rodovias federais do estado do Pará neste quarto fim de semana das férias de julho. Ao todo, foram 11 acidentes, sendo 7 deles graves. Os acidentes registrados no período de 21 a 24 de julho deixaram 15 pessoas feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Um dos casos foi em Benevides, no sábado, dia 22. Os outros 2 acidentes com mortes foram registrados na BR-230 em Itupiranga, entre uma colisão de uma moto e um carro, e um outro na BR-163 em Belterra, onde a vítima foi atropelada. A Secretaria de Educação e Desporto Escolar do Amazonas, SEDUC, abriu as inscrições para o primeiro processo seletivo para estagiários 2023 nesta segunda-feira, dia 24. As vagas são para os níveis médio, tecnológico e superior. De acordo com a SEDUC, a partir desta segunda-feira, o edital estará disponível no site da Secretaria de Educação. Anote: www.educação.am.gov.br. As inscrições começaram nesta segunda-feira, dia 24, e ficam abertas até às 23h59 da próxima sexta-feira, dia 28. O último fim de semana foi de muita violência nas estradas do Tocantins. Acidentes foram registrados de norte a sul do estado, deixando pelo menos 8 mortos e várias pessoas feridas. O acidente mais grave foi na TO-080, próxima a Divinópolis, onde 2 carros bateram de frente. 6 pessoas morreram no local e outra no hospital. A batida aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem. Portanto, veja e confira agora algumas dicas de segurança. Sempre fazer uma revisão no veículo. Ter uma boa noite de sono antes de viagem. Fazer um cronograma para viagem com paradas regulares. Não desrespeitar a sinalização. Obedecer aos limites de velocidade da via. Evitar horários de pico, como início da manhã e fim da tarde. E, finalmente, não beber e dirigir. E que possa ter uma boa viagem. Agora em Brasília, 00h22. Repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, 00h22 de um novo dia. Programa Madrugada Nacional, sequência da sua programação musical. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa. E nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo

que vão trabalhar na direção de suas metas. Então, você, querido ouvinte, seja infinitamente otimista. Ah, faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. É humano e natural viver aflições no nosso dia a dia, não é verdade? Só não é inteligente conviver com elas por muito tempo. Então seja mais paciente consigo mesmo, sabe entender suas limitações. Sem esforço, não existe vitória. Ao escolher com sabedoria viver sua vida com otimismo, seu coração vai sorrir, seus olhos brilham e a humanidade agradece por você existir. E com certeza você terá um bom dia. Agora em Brasília, meia-noite e 33 minutos. Repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, meia-noite e 33 minutos de um novo dia. Mas, atenção você, querido ouvinte de todo o Brasil. Por quê? A partir de agora, os nossos telefones aqui do estúdio estão todos liberados para sua participação. Portanto, você de qualquer parte do Brasil, ligue, participe, mande o seu alô, o seu recado com muito amor. Lembrando que o Madrugada Nacional com a gente aqui é um pouquinho diferente. Aqui tudo é alto astral. Sem essa de ligar para o programa aí. E aí, fulano, como é que tá você? Você vai bem? Eu não tô bem, hein? Dona Cacunda, reumatismo atacado, sem dinheiro no Ribeira, não gosta de fulano, não gosta de Betano, porque fulano, porque tá frio, tá chovendo. Perder tempo com isso aí não, meu. Tanta coisa maravilhosa pra curtir na vida aí, né? Acima de tudo, paz e amor, né? Opa, tá vendo como é que você é inteligente? É desse jeitinho a vida, né? Porque caso contrário, vamos todos ao popular? Sem futuro. Na verdade. Bom, telefone do estúdio para a sua participação de qualquer parte do Brasil. Porventura você não tem e queira participar. Vamos lá, anote. 3799-5742. Não entendi. Ah, deu ocupado? Ó, não perca tempo, né, meu? Disco outro. 3799-5743. DDD de Brasília, 61. Ah, lembrando que você também poderá participar aqui do programa Madrugada Nacional pelo nosso WhatsApp. Isso mesmo. Pelo nosso WhatsApp, né? Pelo WhatsApp você manda o seu alô, o seu recadinho com muito amor, né? A sua mensagem pode ser em texto ou então em áudio. A gente divulga com todo carinho para você. Pode ter certeza disso, né? WhatsApp, o número? Então vamos lá. Porventura você vai participar. 996741536. Pois não, vou repetir. 996741536. 36, DDD de Brasília, 61, tá bom? Antecipadamente, meu muito obrigado pela sua participação de qualquer parte do Brasil e, por que não, também do mundo via internet, tá bom? Bom, meia-noite e 36 minutos. Ô, Agião, quanto alguém tá ligando aí aos nossos telefones? Aumente aí um bocadinho o som do hino da Madrugada Nacional. Vamos lá, novo dia, coração batendo, novas oportunidades, vamos lá. Solte a cintura, Gil! Vamos que vamos aqui na Madrugada Nacional, no Espante não, com a gente é um pouquinho diferente, muito alto astral. Meia-noite e 36 minutos, meia-noite e 36 minutos, chegando ao 20, aí, assim, opa, então vamos falar com o 20, né? Eles vão atender com todo amor, com todo... Vamos lá? Vamos, então vamos até o telefone. Alô? Oi! Ita! Sim! Ô, minha querida! A passarela! Pronto, abra a passarela! Dá espaço aí, por gentileza. Com licença. Vambora, me dá mal e vamos seguir na passarela isso, também. Isso, dá licença, vamos dá licença. Nós, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então, tá bom desfilar, só apesar que eu nunca desfilei em passarela, não, né? Mas deve ser maravilhoso. É, tá certo. Já pensou, desfilando, carregando você, vambora. Bora, simbora! Vai. Simbora! Para. Um, dois, três, simbora, né? É bom brincar, é bom se distrair, claro, um pouquinho, né? É tão bom sorrir, amar, né? Que da vida a gente não leva nada. Nada! Ontem eu ri muito com o Bel, gente, pelo amor de Deus. Ontem eu acabei de rir aqui, foi muito bacana. É, figurinha difícil. Ele é incrível. É bom que ele apronta contigo, né? Ah, se deixar, se deixar. Eu tô pensando que era só eu que aprontava, mas apareceu mais outro, né? E tem a Divina também, né? A Divina, é, a Divina. É, que ela apronta também, é gostoso, é gostoso. É, uma maravilha. É, isso é bom demais, isso é bom. E como é que você vai de seca? Tá o quê? Como é que você vai de seca? A seca, a umidade do ar. A umidade relativa do ar? É, tá terrível, né? É só ingerir água, né? Porque a gente que trabalha com, a gente trabalha com a voz, que se não beber água aqui à vontade, vai penar, né? É, ainda, mas eu tenho um problema sério com o tempo de alergia, né? Então, quando chega assim, esse período assim... É, tem esse detalhe. Nossa, é terrível. Uma espirradeira terrível. Tem esse detalhe. Nossa, é muito complicado. É. Mas vou estar com saudade de participar, olha. Pois é, ó. Maravilha. Ora, a boa filha retorna a casa, por que aqui não? Com certeza, se você largar, nossa. Nem pensar. Nem pensar. Não espalha. Fica quieto, né? Tá certo. Segredo. Ô, João, manda uma alôzinha aí. Agora, tá? Querida, agora, vamos lá. Pra Mercedes, pra Conceição. João, e a Milena, o que que houve com a Milena? Que a Milena sumiu, né? Pois é, um dia desses a gente tava comentando aqui, a Milena no Recanto da Zema nunca mais deu notícia. Tá fazendo foto aqui com a gente, tá, né? Tá sim. A Inês Cabral, a Beatriz, né, a Joia. Mais ótimo. Deixa eu ver aqui. A Eli Couto, né? Uhum. O Manuel Messias. É, Edgar, que meu morreu. Francisco Estrela. José Roberto. Francisco do Céu Azul. Nedi. Deixa eu ver. É, João Juarez. E José Arlindo. Gente, vou deixar vocês, chamar o pessoal participar, quero ouvir, curtir o programa aqui. João, e que o divino seja sempre com o escudo diante de vocês. Carlinhos, não esquece a minha música aí, Lenha com Simone. É a Gil que tá aí? É o Gil, tá aqui. Boa, Gil, hoje eu imaginei você no sapateado, hein? Ele solta a cintura aqui no estúdio. Mas no sapateado. Você não. Só na pontinha dos pés, assim, ó. Calcanhar e ponta do pé, ó. A Gil é terrível. É terrível, a Gil. Um abraço pra vocês, meninos maravilhosos. Obrigado. João, e que o divino esteja sempre com o escudo na tua frente, defendendo de tudo e de todos. Amém. Que o Criador sempre te conduza na tua vida. Amém, a todos sempre nós. Sempre conduzindo. É, e um cheiro no seu coração. E bom dia, Brasil. Bom dia mesmo, querida minha. Muito obrigado pela sua participação. Ita, Brasília, Distrito Federal. Sempre de bem com a vida, sempre de alto astral, dentro do contexto aqui da programação da Madrugada Nacional. Agora no Brasil, meia-noite e 41 minutos, de um novo dia, Madrugada Nacional, não pode parar, por quê? Agil, ouvinte o telefone? Alô? Boa noite, ó. Bom dia. Quem fala? Manuel Messias, Brasília, irmão. Manuel Messias, como é que você tá, senhor? Conta aí. Só o ouro. Só o ouro, pronto, você tá bonito, você tá elegante, você tá chique. Ih, nojento, né? Meu Deus, tá bom. Tá animado pra essa terça-feira? Eu, Thayê, porque eu tô com dor na cacunda, que eu tô reumatismo atacado. Não, que dor na cacunda, aqui é só o ouro, não tem nem que isso, era isso que eu queria ouvir não de você. Não, irmão. Ah, isso é que eu queria ouvir de você, né? Se não tá bem agora, mas daqui um minuto vai melhorar, a vida é assim, né? Então tá certo. Diga lá, meu irmão. Eu quero mandar um abraço aí pro Carlos Alberto e Ailton lá no Rio. Ah, no Rio de Janeiro, isso. É. E também a Ilde, a Lourdes Costa e Uruaçu, e a Nildinha do Porangatu, Repolho, o Nedim, Capita no Rio também, Rogério Salles. E quero mandar um abraço também pro Gené de Itaúna e Fernandão Caminhoneiro, né? Sim. Também. Edgar pro meu morreu, Cardozão. Mandar um abraço pro Geraldo aí, Timóteo. Também. E quero mandar um abraço aqui pra Conceição, a Ita, a Milena, Maria Jesus da Samambaia, Maria José, Luiz Cláudio, Jacundo, as duas Teodora, nega da Estrutural, Ismaelita, também, a Joinha do Paranuai e José Arlindo. Quem foi que faleceu faleceu o parente da Joia, foi? Não entendi. Faleceu um parente da Joia? Ah, sim, ela tá de luto, ela tá de luto. Ah, é um abraço pra ela. É alguém da família, não me lembro agora quem. Uhum. Mandar um abraço pra ela também, mais José Arlindo. O Lau, né, João, também. É o Lau. Mandar um abraço pro Lau. Mandar um abraço pro Enés, é alemão. Quero mandar um abraço pra Divina, lá ela, e a Raquel, lá no Pensando. Eliseu Martins, Inês Cabral, também um abraço. Também. Eu mando um abraço pro Zé Roberto. É, Josélia Teresina, Gilvan Teresina, Maria da Cruz, Maria José, já falei. E quero mandar um abraço também, não, é para João Camarão, João de Deus, né? João da Cruz, também lá de Paraopeba. E um abraço também aqui para Francisco do Céu Azul também. E amanhã eu vou mandar mais. Amanhã tem mais, com certeza. Tá certo. Valeu então, Manoel. Eu vou mandar um abraço por dois Antônio, o Nunes e o Ribeiro, lá de Tamarino, né? Tamarino? Sim. É Tamarino ou é Tamarino? Como é que é? Ah, agora não me lembro. Assim não tem preço. Fica na Bahia, né? Ah, é. Eu já sei, é o Antônio lá de Itamarino. Como é que é? Peraí. Antônio Ribeiro, lá em Tamarim, parece que é Tamarim. Itamari, Bahia. Isso. Itamari, tá certo. E o Antônio do Peçu tá querendo a cumbuquinha, tá querendo tudo aí, né? Ah, agora, Antônio, né? Eu vou dizer um negócio pra você, não tem mais sentido não, viu? Eu vou te contar, um morto de fome, viu? Tudo quer comer. Vou dar pedra pra ele comer, vamos ver se ele come pedra agora também. Rapaz, ontem ele pediu foi tudo, ele quer suco. É, ainda escolhe ainda o sabor ainda. Quem eu quero sabor, é suco de limão. Já tem que passar na peneirinha pra não vir bagaço. É, pois é, eu quero o suco do sabor de maracujá. Eu quero no quem. Quê, pai? E de caju, não, isso não tem que ser aquele suco em pó, não, tem que ser da fruta mesmo. É, não, ele faz questão que seja original ali, da fruta, a polpa mesmo. Passar no liquidificador e tirar aquele bagaço da polpa, né? Tudo. Pra não cair, não vir lá no líquido. Né? É, diz que tem alergia. Fica com Deus, um abraço, um carinho, um lojinho. Cadê o Otávio? Otávio tá na Central Técnica de Operações. Você também, fica com Deus, viu, irmão? Você também, obrigado pela sua participação, garotinho. Agora em Brasília, meia-noite, 46 minutos. Repete, Mike Brown, Brasília, meia-noite, 46 minutos. Madrugada Nacional, não pode parar. Por quê? Ouvinte ao telefone, Zé. Então vamos lá. Linha. Alô? Alô? Quem fala? É Nailson, Itabaiana, Sergipe. Nailson? É, João. Ô, garotinho, como é que vai essa simpatia de pessoa? Conta aí pro Brasil. O Brasil quer saber? Tudo 12 por 8, João. Mas, rapaz, você tá elegante. Você tá chique. Você... Oi, nojento. Ô, João. Que bom, João, tá ouvindo você, João. Hoje, mandando um abraço para todos os ouvintes desse imenso Brasil, João. Isso, todo o Brasil. Especialmente os caminhoneiros. Os caminhoneiros. Nesse tapetão desse imenso Brasil. Você sabe que Itabaiana é a capital nacional dos caminhões. E eu quero mandar um abraço para o motorista da minha cidade, que estão ouvindo a Rádio Nacional, João. E você, com grandes informações, notícias, né? Certo. E que Papai do Céu dê saúde a você, para você continuar esse grande comunicador que você é. Amém. Um homem temente a Deus, João. Sim, sim. Né? Sim, sim. E, João, eu quero. Dona Vera tá pedindo aí, viu? Quer uma combuquinha de lanche. Ah, Dona Vera hoje quer uma combuquinha, né? Tá certo. Quer, viu, João? E ela tá mandando um abraço também pra todos os ouvintes. Isso. Né, João? E o início de semana pra todos nós brasileiros que estamos ouvindo a Nacional. Amém. Especialmente para o povo sergipano que adora e as cidades vizinhas, que todo mundo escutando vocês, João. Muito obrigado a todos. Aí, dessa semana, teve um rapaz de Moita Bonita que ligou pra mim, que eu tenho os irmãos lá, né? Sim, sim. E até eu tenho uma sobrinha que é vereadora nessa cidade também. Então, eu quero mandar um abraço para os ouvintes de Moita Bonita. João, para não tomar muito seu tempo, que o Papai do Céu continue te dando essa mente iluminada para você sempre transmitindo mensagem desse povo, desse imenso Brasil. João, um abraço. Amém. Amém. Outro. Bom dia, João. Bom dia a ti também, garotinho. Muito obrigado pela sua participação. Nailson, lá da cidade de Itabaiana, Sergipe, né? Abrilhantando aqui o programa do Gadá Nacional, juntamente com a sua digníssima esposa, a Dona Vera, né? Obrigado a todos, ao casal, viu? Agora em Brasília, meia-noite 49 minutos, meia-noite 49 minutos, madrugada nacional, não pode parar, não pode parar, não pode parar, por quê? Agil, ouvinte o telefone, alô? É contigo, né? Alô, alô? Tem ninguém na linha 712, não? É? Ah, 713, então, a ligação caiu. Passa pro outro aí, hoje. Quem caiu? Caiu aonde? Caiu? Passa pro outro aí, hoje. Aonde caiu? Caiu aonde? Peraí. Não. Não. É, vamos de moça. Vamos de moça. Pronto, não, igual. Caiu onde? Caiu aí. Levanta a sacode a poeira e dá volta por cima. Onde caiu? Quem? Morreu? Ah, é o Edgar aqui. Ô, Edgar, como é que tá, Vossa Excelência? Eu tô bem. Tá tudo bem com o senhor? Eu tô um bagaço, dou uma cacunda, dou uma canela, meu joelho não passa. Passa pro outro aí, Gil. Dá uma pedra no Gil. Abaixa o som do rádio aí. Ô, João, vem cá, mas brincadeira com o seu Cruzeiro, com o seu Santos, hein? O que tem? É, quase acabou com nós, velho. Meu Santos não ganha de ninguém, não, velho. É, tava 2-0, meu amigo. Pois é, mas é o negócio. Se o Santos não ganhar do Botafogo, vai ganhar de quem? Bom dia, um abraço a todos os ouvintes. Graças a Deus, tu na paz, viu, João? Opa, então tá bom, a gente fica feliz. Qual a contabilidade de hoje? Não, foi minha folga, né? Ah, é, bem lembrado. Eu sempre esqueço. Sábado, 72. Sábado você vendeu 72, tá? Domingo, 63. 63, dá 135. É. 135, cada um é R$547,12. Rapaz, você tá com um dinheirinho bom aí, meu? Final de semana tranquilo, hein? Dá ou não dá? Dá, ué, francamente. Aí de volta. Com direito a troco ainda. Eu não quero mandar pra Frank, não quero mandar lá pro. Eu já matou tudo na. É, vai, fala pra você ver. Fala, abre a boca pra você ver. Onde você vai parar? João, eu mandei um áudio aí, eu pensei que não ia dar pra mim pegar ligação, mas se quiser desconsiderar, falou? Não, a gente divulga sim. Aqui com a gente tem esse negócio, não. Ah, tá. Obrigado pela consideração, viu, João? É, participou, a gente divulga. Só não divulga quando não dá tempo. Você com o Ricardo, o Ricardo já achou minha música aí? Já tá na ponta da agulha aqui. Vou mandar uns alô aqui, é Manuel Messias, né? Sim. É Ita? Ita, isso. Aí vai pro Juarez do Rio de Janeiro, Juarez de São Paulo, a Elisete, o Cardozão, Oswaldo, Cacifo, Venero, Chico Cheiroso, José Lindo, Cláudio Magno, José Alves, lá na Chupiguaia e a Espodelo, Zezão lá. Não, José Alves lá em Minas. Não, como é que é? José Alves é Chupiguaia mesmo, não é? Isso, Chupiguaia. Ah, tá. É o outro José, o Josézão lá de Crisóstomo, Minas Gerais. O Geraldo Barbosa Bambu, o Geraldo Timóteo, né? O Maninho, o Marquinhos, botafoguense, a Claudinha, botafoguense do Rio de Janeiro, que é botafoguense, né? Quem? Quem? A Claudinha, Rio de Janeiro, Botafoguense. É, Botafoguense, roxa. Opa. Tem a Claudinha de Águas Lindas, é, João Congo, João Bezerra, João Camarão, João de Deus, né? Zé Douro, Zé Noé, Zé Carlos, Betiola. Ô, Zé Carlos, vão ligar aí, o Laércio Paradimino, o Jefferson, o Jean e Bruxelas. Bruxelas? Bruxelas, isso. O comandante de Milton, o Erivelto, o Amorim do Teixinho, é, a Conceição e a Milene, é isso, né? Isso, Milena. A nele tem um sofá, que tamanho que é o sofá, João? É, o sofá é 8 metros de comprimento. Mas não, peraí, 8 metros? De comprimento. Meu Deus do céu. É quem tem dinheiro, né, meu irmão? Quem tem dinheiro pode fazer o sofá do tamanho que queira. A sala tem 40 por 40? Esse é a sala, hein, Deus? A sala é 40 por 40. Ô, nega, vende aí. Isso dá pra hospedar uma seleção, hein, Dom? É. Aí vai o Ailton do Rio de Janeiro, aí de Goiás, né? O Rogério Salles, a Mercedes, né? A Adivinha Raquelzinha, a Inês Cabral, é, quem tem o Enés da Marinha. Nailson, Tabaiana, Sergipe. A dona Vera, o Gandé, a dona Vera, a dona Beatriz, o pessoal de Santa Maria, todos os. Não, as duas. Ai, ai, ai. Aqui, João, esse é o Cubano, é o que, João? Vai quem? Hã? Aqui também tá o Cubano, aqui, João? Mariana. Meu, morreu. E de quebra, um sorrisão. Agora em Brasília, faltando 4 minutos para uma hora. Acerta o reloginho encarrado nacional aí, meu. Isso. Faltando 4 minutos para uma hora em Brasília, tá bom? Programa Madrugada Nacional. Ageu! Ouvinte o telefone? Tá bom, não podem parar, muita girando, tá dando volta. Alô? Madrugada Nacional com João Macdal. Sensacional! Quem fala? Chique você, Dani Ribeiro, da Marina, Bahia. Como é que é, Bruno? Antônio Ribeiro. Ah, é o Antônio Ribeiro Tamaré? Com certeza. É, Antônio famoso, hein? Você tá fazendo sucesso aqui, ô Antônio? Ué, tá doido. Aí, rapaz, 12 por 8 é meu porte de vida hoje, 12 por 8. Então você tá bonito, você tá elegante, você... Ih, nojento, né? Tá com tudo. Eu também tô aqui no Cadu, Edgar, rapaz, que... Ele já deve estar vacinado, não sei se está vacinado não, né? Porque o bule dele é verde ou azul. É verde aí... ou azul, ainda tem liga por cima, viu? É, né? É de 15, 20 dias de... Meu Deus do céu. É de fusão. Tá certo. Tá bom. Tudo certinho com você. Bom dia, um abraço para a joia, né, preciosa aí que ontem tava triste. Eu tô aqui no relógio também aqui. Tô saindo da ligadinha aqui, tô no relógio que vai ser resultado bastante. Mas, por aqui, um bom dia para todos os ouvintes aí. Isso. Eu mando a vestida lá pro Flamengo, eu tava vindo aí ouvindo. O Cafifa, o homem da farofa. O menino aqui da Rádio Capital, de Luiz, a capital do. Pedro Terezinho, não é isso? Sim, Terezinho. Adeus, Teodora. Certo. É, a Conceição, eu me lembro muito bem. É, Conceição, é a verdade. Há um Ageu aí, né? E tem o outro neto dele também. É o Carlinhos e o Otávio. Carlinhos, né? Carlinhos, né? Nota 10 aí também, creio. Mas eu não bati o jogo, não, assim, porque eles não estão dormindo na casa, o pessoal não está dormindo, eu não quero acomodar. Aí manda visitada. Tá. Tudo bem. Mas olha só, se possível, eu podia ir, Brigas com Altemar Dutra. Brigas Altemar Dutra. O Ageu, eu vou olhar aqui com carinho aqui, tá bom? Eu vou todos os ouvintes aí, o pessoal, todo mundo aí, mas o livramento, Antônio Pessu, Antônio de Deus. Certo. Mas eu chego ali agora, todos os ouvintes aí agora, estão dizendo que eu não sei ninguém. E diz, Deus, não sei você. Tá certo então, garotinho, só tem que agradecer. Aqui a Rádio Nacional é assim, querendo ou não, é um pouco diferente, simplesmente... Sensacional! É. Valeu, garotinho! Valeu, Antônio! Okay. Tudo de bom! Maria, Antônio Ribeiro! Tá certo! Obrigado pela sua participação, obrigado pelo carinho com o nosso trabalho aqui. Bom dia! Agora em Brasília, faltando um minuto para uma hora. Acerta a lojinha com a Rádio Nacional aí, meu. Faltando um minuto para uma hora, tá bom? Mas, Brasil, Madrugada Nacional não pode parar. Você não me leva nada. De jeito maneira. O amor é lindo. E aí, minha querida? Tudo bom, João? Vai tudo naquele naipe. 12 por 8, sem dona Cacunda, procurando a medida do possível amar a tudo e a todos. Você vai bem também? Eu também, graças a Deus. Amém, amém. Então, boa notícia você nos traz. Isso, uma boa. Tudo bem. Bom dia, João. Bom dia mesmo, minha querida, de coração. Rapaz, agora eu digo uma coisa: se comer esse purezinho aí do Edgar, não fica 12 por 8, não. É, esse purê, rapaz, eu vou te contar, é famoso, rapaz, viu? Bicho, ainda fica uma liga assim por cima, é liga, é? É uma liga. Aí você não sabe se é verde, se é a cor do purê, se é verde, se é azul. Meu Deus do céu, misericórdia, Silvio. Ai, não, quando você fala isso, me dá um negócio ruim. Você vê que é imaginando purê azedo ali, né? Ai, que coisa ruim. Nossa, nojento. Nojento, porque é nojento. Que diferente do, como é que se diz, da merenda aí, né? É diferente. A merenda aí é 5 estrelas. Ah, né? É 5 estrelas que é a merenda aqui. É todo dia, 5 estrelas. Eu gosto quando é um franguinho assado. Cai bem, né? Aí eu levanto, faço um beijozinho, faço minha merendinha também aqui. Café com leite, mas o meu é de verdade. É, não é sonha, Mark Brown, não, né? Ah, João, meu Deus do céu. Tô te ouvindo. Obrigado. Obrigada por esse programa maravilhoso, tá bom? Certo, eu querido. Eu gosto muito, às vezes eu não participo, mas tô. Ah, eu sei disso, querido. Eu sei do carinho que você tem. Raio Del, às vezes eu tô dormindo, mas Raio Del me liga, como ligou agora. Corda divina, já começou o programa. Aí tava o Manel Messias falando. Ah, Manel Messias, grande Manel. Isso. É, mas aí o Del vai e liga. A gente perde um pouquinho assim, mas. Eu gosto de ouvir do começo. Eu fico chateada quando eu não ouço do começo, né? Eu gosto da mensagem do começo do programa, né? Ah, tá. A minha abertura. Mas... Não, não, tudo bem, mas... porque tinha que ser, né? João. Espera aí, deixa eu tomar. Hã? Tomar um pouquinho aqui de água. Garganta seca. Ingerir bastante água, viu, ô Divina? Bastante água. Isso, aí eu pedi uma música aí, o Carlinho, Rick Renner. Coisa de Deus, se ele encontrar essa música. Já, não tem problema, não. Já tá na ponta da agulha, tá na ponta da agulha. Aí, João, mandar um alô pro Flavinho, o Vanderlei, nosso amigo Del, que não perde seu programa. Oi, Del, bom dia. Certo, verdade. Que Deus o abençoe. Amém, amém. Proteja ele nessa estrada da vida, né, João? Isso, sim. Não só ele, mas todos os caminhoneiros. Todos, a gente... Todos nós, né? É, todos. Agora mesmo, livrar de acidente, agora mesmo, sábado pro domingo, faleceu uma... A mãe de uma amiga minha, né? Sim. De virada de ônibus, né? Mas é assim, João. Eu tô triste, só que eu não deixo a tristeza tomar conta de mim, não. E a minha amiga é o rádio. Sim. O rádio, eu ouço o rádio, a madrugada, a Rádio Nacional, é certo. Minha companheira. Oh, e eu ligo pra tirar as tristezas, né? Eu não deixo. Claro. Eu sei lidar com as tristezas, porque se a gente for deixar a tristeza tomar conta da gente, é verdade. Aí, meu filho, você pega outra doença mais... Exatamente. A gente tá com... Um amigo meu sempre fala, você tem que acreditar numa força superior, seja qual for a sua religião. Não, independente disso. Você tem que acreditar nessa força chamada Deus. Uhum. tá entendendo? Sim, sim, sim. Aí você tem que ficar triste, mas ao mesmo tempo cuidar da sua vida. Claro, a vida continua, né? A vida continua. Não quer dizer que você vai esquecer, não. Mas vida que segue, né, João? É, a vida que segue, né? Fica a saudade, mas... Pois é, meu amor, como eu tava falando, um alô aí pro nosso amigo Del, que gosta muito de você, isso eu sei, porque ele me fala, admira muito você, né? Gosta do seu programa. A gente também. Um alô pra Eduarda, Claudinha, sim. Manel Messias, que participou, seu Enéas, Manelzinho, bom dia pra minha amiga Joia, que Deus abençoe. A Inês Cabral, Josélia, comeu, morreu. Francisco Mendes, Francisco Estrela, o Alemão, Nildinha, Antônio do Pessu, Zé Roberto, Cidrão, João Camarão e os demais ouvintes, tá bom, João? Certo, querida, é isso aí. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz, muita saúde e muito amor no coração. Amém, amém a todos nós. Seja ele como for, né, João? Sim. Porque o amor sempre é bem-vindo, né? Opa, com certeza. O amor fraternal, tudo com amor, a coisa vai pra frente. Vai, vai. Com certeza, com certeza. Deixar o meu abraço aí pro Ageu. O Carlinhos. Carlinhos, que atende a gente muito bem, né? Isso, que bom, o, que bom. O Boró nunca mais trabalhou aí, né? O Boró, né? É, o Boró trabalha mais no horário da noite, né? Até meia-noite, por aí. É, tá. Então tá bom, meu amigo. Um abraço no coração. Outro, querida. Bem apertado. Que Deus nos abençoe sempre, sempre. E eu te amo tantão assim, tá bom, João? Ô, querida. Obrigada. A gente também te ama muito, viu? Mas muito mesmo. Tá bom? Tchau, beijo no coração. Tchau, outro tchau, pra tchau. Você, querida. Muito obrigado pela sua participação divina lá da cidade de Eliseu Martins, no grande estadão do Piauí, né? Agora no Brasil, 1:06. Acerta o relógio, é a Rádio Nacional, né, meu? 1:06, tá bom? É, o programa Madrugada Nacional. Ageu, ouvinte ao telefone. Alô? Alô, bom dia, João. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Josélia? É a Josélia que tá falando. Como é que tá você, minha querida? Aqui é 12 por 8. Mas você tá linda, você tá chique. Você está ímpar. E nojenta, tá linda. Eita, João, tô aqui me escutando, tá. Obrigado bom? Pelo carinho, pela audiência, viu, José? Te agradeço de coração, viu? Queria mandar um bom dia, João, pra Maria Trindade, que me estiver aqui dirigindo. Tá divina, viu? Divina. Certo, a Raquel. O Del, caminhoneiro. O Del, caminhoneiro. E o caminhoneiro também, o Fernandão. Fernandão. É pra isso. Pois é, e bom dia pra Joia. A Joia. Pois é. Porra, eu tô aqui na escuta, viu, João? Só tem que agradecer o carinho e a audiência, viu? Eu gosto da sobrinha, viu? Ah, você tá gostando? Você tá querendo uma cumbuquinha também aí, né? Eu quero. Tá gostando da Tássia? Ó, a Gil já notou ali, a gente vai mandar uma cumbuquinha pra você também. É pra Josélia, viu, Gil? É uma cumbuquinha. Bom dia pro Gil e o Carlinhos. Carlinhos e Otávio. Certo, querido. Pois é, eu vou ficar aqui na escuta. Te agradeço o carinho, viu, querida? E as duas Teodora, tá bom? Tá certo, querida. E pra mim, né, que participa aí, tão curando do nome, viu? Tudo bem, querido, tá certo. De modo geral. Você também, José. Tchau, tchau. Obrigado, querida. Ótima terça-feira pra você. Agora em Brasília, 1:08. 1:08. Acerta o relógio em carro nacional. Brasília, 1:08. 1:08. E 37995742. Telefone aqui do estúdio para sua participação. DDD61. Vamos até o telefone. Assim, não podemos parar. O mundo está girando, está dando volta. Alô? Alô, alô? Está na linha. saudades de você. Deixei aquela foto que você me ofertou. Sentei naquela pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. O amor é lindo. Lindo, linda voz. Tá certo, querido. Maravilhoso, Joãozinho Maquibral. Ô, Inês Cabral, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mesmo, minha querida. Ei, Carlinho. Carlinho. O aluno hoje, ó, falhou. Carlinhos, o aluno falhou. Carlinhos? Carlinhos, ele falhou hoje, ó, Carlinhos. Ah, ele esqueceu, Carlinhos. Esqueceu, Carlinhos? Ah, esqueceu. Quem esqueceu foi você, Joãozinho. O quê? Você me chamou de Inês Cabral. Ah, sim. Inês Cabral, de Inês Cabral, Alvinegra, Fortaleza. Com orgulho, eu vou ir sempre. Isso. Ah, tá. Desculpa, desculpa. Obrigada, tô brincando com eu você. Eu sei que é brincadeira, eu sei. Ah, seu querido... Joia! Ah, já tá mandando um abraço pra ti também. Otávio, Boró. Ai, adivinha que passou há pouco tempo, há poucos segundos. O nosso querido Edgar. Ih, Edgar, hoje tava aqui, tava. O som dele tava ruim, hein? É, tava. Né? É, até ele pegou o celular de 1,99, ele deu usar o celular que a Marina deu pra ele de 45 mil, ficou usando de 1,99. Eu não sei onde é que Edgar vai estar todo dinheiro, não é, Júlio? Tem, ali tem dinheiro, viu? Ali tem. Tem. Todo dia ele tem dinheiro. É, ele chora de barriga cheia, viu, Inês? Não é, rapaz, ele nem passeia, só dentro de casa. Só. Imagina. Ah, mas a Marina também não deixa sair, não. Ei. É, a Marina não vai só vender, caso não sai, não. E ele não sai mesmo. Ele obedece. Obedece, né? Obedece. Ô. Oh. A Divina falou agora no Veneno e o... Ah, o Veneno. Edgar, é, o Veneno, nunca mais chamou o Aluzinho pra ele. É, tá sumindo também. É o Veneno, é o Afrânio também, lá em Minas Gerais, né? Uhum. O Léo ontem, o Del é uma graça. Tava ouvindo ele ontem, o Del. É, figurinha difícil. É, aí tem o Tripinha. Ô, Tripinha, como é teu nome mesmo, hein? Tripinha, dizer seu nome aí, Tripinha. É, rapaz, eu tô querendo saber o nome legítimo, né, Joãozinho? Sim, ele, né? Deve estar na escuta, ele deve estar na escuta. A todas as caminhoneiras, assim a gente pronuncia, né, João? Porque tem muitas senhoras trabalhando nessa estrada. Tem muitas caminhoneiras também, né, femininas aí, né, opa. Tem, sim. É muita coragem, né, João? Sim, opa, tem que tirar o chapéu pra elas, opa, muita pra todos. Muita bravura, né, Joãozinho? Muito, muito, é um trabalho ímpar. É, sim, com certeza absoluta. A Joia, a Maria Helena, o Cafifa, Mercedes, a Negra Estrutural, a Ita, a Conceição, a Valéria, lá do Espírito Santo, que eu nunca falei com ela, aí a Carminha... Ih, tanta gente, né? Sim. Manel Messias. Certo. Né? O Manelzinho também, lá na Bahia, o Livramento. Oh, lá em Livramento, aliás. O Manelzinho em Livramento. Isso. O Alemão também, nosso bom dia pra ele. O, a dona Maria Lourdes Costa, lá no Mato Grosso, né? Lourdes Costa. Uhum. Sim. Os gaúchos, Joãozinho. Santa Maria, Rio Grande do Sul, tia. Eu nunca mais fui pra ali, ó. Homem. Eu te disse, será apanhou. Pô, coisa feia da juventude. Juventude. Juventude é padrasto do Ceará, coisa feia. No final do jogo, paciência, meu querido. História é essa. Ai, ai, sei não. Não, se não joga, meu querido, as quatro linhas corretas, lá apanha, né, João? É sim, claro, tem que jogar assim, né? Rapaz, um lance de um segundo. Uhum, aí, tá vendo? Rapidez, daí é que está, né? Verdade, verdade. Lá em Caxias do Sul, rapaz, eu conheço Caxias do Sul. Aquele lado da todo eu conheço, mas faz tempo eu não ando pra lá. Aí volta com a derrota vergonhosa, feia. Tá vendo? Que isso? Sei não, viu? Sei não. Sexta-feira aí, vem aí. Vai ter. Vai ser o aniversário de um sobrinho meu. E o Bernardinho vai completar 6 aninhos. Eu nem sei se eu vou para o show por sexta-feira. Certo. Vai ser aqui no Castelo do Vozão. É outro padrasto do Ceará também, o Ituano. Ituano. Rapaz, Joãozinho, desses 20 clubes que estão da Série B, 19 já passaram pela Série C. Olha aí. O único que nunca passou foi o Ceará, o Joãozinho. Ceará ainda não. Incrível o negócio desse. Tá vendo, pode, né? Rapaz. É. Tá vendo? Não pode. Tá certo. Aí aqui está. O América de Belo Horizonte, que o Wagner Mancini, meu amigo Wagner Mancini, é o treinador, também está lá na zona da Série A. Wagner Mancini, qual o treinador? É, no América de Belo Horizonte. Uhum, sim, sim. Os coelhinhos. Ah, tá. Mas, Josinho, é isso, meu carinho. Eu quero parabenizar a Isa, a Lia Xavier Figueiras. Ela está aniversariando hoje, mora em Fortaleza. E amanhã, exatamente na data de amanhã, dia 26, eu quero parabenizar duas amigas. Maria de Fátima Castelar, que mora em Quixadá, interior do estado do Ceará. E a Raimunda Betânia, que mora lá na Flórida. Sim. Mas tem familiares aqui. E ela é louca, alucinada por rádio. Opa. Até porque ela trabalhou muitos anos na Rádio Verdes Mares. Aí, né, o Francisco Estrela, o Gilvan, essa turma toda aí, tirando um bom dia também. Menino Zé Roberto, eu acho a graça quando o Zé Roberto entra. E você imitando ele. Ah, o Zé Roberto. Né, Josinho? É, né? É verdade, é verdade. Aqui somos a família do rádio, né? Sim, João? Sim, sim. Tudo aqui na amizade, no carinho, no respeito mútuo. É desse jeito, né? Com certeza, né? É verdade. Seu João Camarão, lá em Sete Lagoas. Ele é tão conhecido. Uhum. De sábado para domingo, eu passei da Rádio Itatiaia. Eu falei sobre você lá. Obrigado, querida, pelo carinho. Olha aí. Tá vendo? Foi, sim. Eu Vinícius... na Rádio Itatiaia, pensou? Sim. Olha aí. Vinícius Castro é o comunicador. Vinícius. É. Aí eu falei você e falei do jornalista Wellington Campos. Sim, né? Sim, certo. Que também ele presta serviço para eles no esporte, ah, né? Ah, tá. Ele passou aí na Nacional, Wellington Campos, né? Sim. Passou aí também na... Essa Rádio Nacional, vou te contar, viu? É valiosa. Sim. Quantos astros da radiofonia e do jornalismo no Brasil, né? Que passaram exato, por aí. Exato. Já vou dar oportunidade a outros. Meu querido Ageu, você mora no meu coração. Ei, Ageu, o Otávio, Boró, João Maquibral, não passa pelo meu Instagram. Carlinhos já não gosta. Ah, é o Carlinhos. É, gosta, sim. Mas vai ver, sim. Ei. Ah, vai. Oi, gente, bom dia. Bom dia, meu carinho ao jornalista Alan Neto, Sérgio Ponte, Tom Barros, o carinho de sempre, ao Paulo Caram, ao Maestro Loyola, a Alano Maia e a Juliana Gugel, meu carinho a Regina Salles, aí em Brasília, e esse a todos os seus milhares de ouvintes para desse Brasil afora. E a minha querida estrela que brilha, a Melinha, que eu pedi a música dela, tá legal? Tá certo, querido, tá na ponta da agulha. Se for possível. Tá, um abraço, tá, carinho, muito obrigada por essa oportunidade. Que Deus te ilumine e a nação alvinegra do estado do Ceará. Amém. Bom dia, Joãozinho. Bom dia, querida. Tchau. Inês Cabral, Fortaleza, Ceará. Agora em Brasília, 1h18, 1h18, 1h18, 1h18. Madrugada Nacional, ouvinte ao telefone, Gil. Então vamos lá, vamos falar com o ouvinte. Alô? Oi, João, bom dia. Elisete? Uhum.